144, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, número 2 do pouso. Gente, aguardando autorização para o pouso, está 3144. Azilão, fixe, seu pode colocar lá e mandei um azilão. Quilo, quilo, Lima, testuja via corredor Interlagos, informa agora Ceado. Ciente, informa na Ceado. Quilometro em 1, 1, 8, 9, 5. Valeu, VLS, 18, 9, 5, ó. Boa tarde, passarelo 2231 no final 10. Passarelo 2231 no ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, número 2 no pouso. Continua a aproximação, número 2, 2231. M62, 26, solo 42, livre pista à direita, chame controle, solo Salvador, 121, décima 1. Na 6226, na medida do possível, agilize o táxi para a liberação da pista. Código azul 2788. 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 119. Sente autorizado, pouso na 10, até 3144. Sapatão, quilo Romeu Oscar, Trans Salvador. Resolver nosso problema. Posição lotada. E a portão 08, confirmando. Juliette, portão 08. Para o 08, né? Agilizando o tráfego na rotatória, reporte a linha de pronto, cabeceiro no teste. Firma a primeira frequência, 126. 02685, alternando 12545 na 3206. 02685, 12545. Controle, quilo, quilo, Lima, Ceado. Quilo, quilo, Lima, para ingresso no circuito de tráfego, chama agora 2118, decimal 95. 1895, Lima. Salve, com frequência 11895. VLS approach 11895 with connection 315. Salvador, quilo, quilo, Lima, está associado. Quilo, quilo, Lima, dá presente, realize 1360, reporte interceptando. 360 pela direita ou pela esquerda? Pela sua esquerda. Esquerda, 360. Tower, good afternoon, 6315, full service on LS. Chenel 6315, Kenejo 1015, continue approach, wait for landing clearance. Kenejo 1015, continue approach, standing by landing clearance, Kenejo 1015. Passarelo 2231, solo 46, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 21, onda, obrigado, 2231. Até o quilômetro Romeo Oscar, autorizado a colar, pista 1720, 120 graus, 109. Continuando de lado, é 1612, confere? Afirmativo, 1612. Se não tem tração formal no setor, sequência livre 1234, caso necessite de informação em alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 12685, alternando 12545. 2008, desse material 2 no pé, via XZ da Maria, ajuste altímetro 1015, forma estabilizada. No Itapuã, chega o controle 120.8. 0130, 2018, Rodeosa. Cushioné 6315, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, Cushioné 6315. Tosca, material sem regra de voo, visual, no pé, escorrendo a chave, na escuta, controle. No pé, com a chave, vai ficar na escuta do controle de voo, no controle. Sinal da 1-0. Passarelo 2230, do quilô aos 48, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 0, via saída, via saída 180, passarelo 2230. Até o meu Golf, prefiro. Próximo ao marcador externo. Gente, está autorizado direto no Surunga. Todavia nós temos um travo para aproximar. Estamos a zero mais 5 minutos. Prossiga, caso necessário, o controle irá informá-lo para retirar-se do local. Ok, vai manter a posição, vai direto, se necessário, passa para o sul ou até o norte. Está no termo de negócio. Me autorizado a informar o termo de negócio. Via chegada mar e desça, ela mantém a 050. Ajuste altímetro 1015. 1016, descendo via, autoriza a prontidura. Eu prefiro a chegada, vou no 164, número 3 na aproximação. Ok, vai manter perfil, vou no 164. 215, on ground at 50. Frequência runway to your right, contact ground 121, that's my one. 111, frequência by right, 215. Direto seguida para aqui, 215, eu contacto Alpha Juliet, que é 05. Alpha Juliet, frequência Kilo Lima, solo 50, autorizado backtrack, attack, via pista, reporte, livrando na Romeu. Kilo Lima, aceite ao estacionar, frequência livre. A próxima região que sobrevoa está muito próximo do eixo de chegada, ok? Está mantendo escuta permanente, se necessário, afaste. É, direciona agora para o Salvador, na frequência 118-2997 para coordenar esse sobrevoo juntamente com os estados aproximando na pista 90. Chamar a torre, até o negócio. Torre para Paulo Neu, até o negócio. Papai Romeu, até o meu Golf, estou em Salvador. O Hotel Romeu Golf está agora no local de sobrevoo e está bem próximo do eixo de chegada. Está ciente que tem uma aeronave chegando na escuta. Hotel Romeu Golf, ciente, avistado. Mantenha a escuta aguardando instruções. Mantenha a escuta aguardando, se necessário, afasta para o setor norte. Gente, até o meu gol. Guardião 08, mantenha sem aéreo de voo visual, 115, vê se mantenha 1.500 pés na proa da rota terra. O voo está autorizado para seguir para RMA, reforço no solo controlado, vento no aeródromo 120 graus, 109. 120, reportaremos solo controlado até o Romeu. Está livre, 025 km náutica, informe quando afastado 30 mil em Salvador. 2008 é estabilizado no final do 1-0. Gol 2008, dois milhas marcador externo, completo final, chama torre. 1-1-8, é claro, assim. 1-1-8, 9-5, 2-0-0-8. 1-1-1-6-4, deixa eu matar 2 mil pés. Ajusta o time, entrou 1-0-1-5. 2000, gol 1-1-6-4. Torre Salvador, gol 2008. Gol 2008, ajuste no 015, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 119. Livre pouso na 10, gol 2008. Super fator. Volume 885, a sanificação via chegada da BOF, deixa eu manter a 4 no pé, ajuste o altímetro 10095. Via chegada BOF, 34 no pé, 25, 1885, a BOF está presente? Autorizado. Grande BOF, 1885. 964, pode voadona, ou 84? Não autorizado, gol 964, número 3 na aproximação, mas é possível. Batiu, então, defesa da 60. 788, passando em zona 3-0, a 60 mil de Salvador. Chama agora o controle, o centro Recife, na aproximação 2085, alterna 1-2-5-4-5. Ajuda 788. 2805, Guarulhos, autorizado, rota Omnivoo, nível 340, saída da hora, transição morte, na primeira curva direita, 3.5473. Está autorizado 340, conforme o rápido plano para Guarulhos, saída da El Mótipa, curva à direita, 5473 para a Fonda, 3-2-0. É a porta busca. É a porta livre. Controle Salvador, muito curtinho. Azul 4116, Recife nível 1-5-3. Azul 4116, confirmado. Azul 4116, Azul 4116, Azul 4116, décima até 050, via chegada à mare. Ajuste o altímetro 1095. Desce via chegada à mare para 050, ponto 1095, Azul 4116. Controle Passaria 2230, possibilidade de coordenar direto a vitória da conquista? Estou mandando uma seco. 2000 comigo. Bom, no 9 agora. Controle, recebe o passageiro 2230. Gol 2008, solo 00, livre, pista direita, chame solo 121, décima 1. Confirmada a presença do 2008? 121, décima 1. 121, 2008, certo? Salvador, muito boa tarde, é o gol 2008, que vai na fase 7. Gol 2008, Alfa Juliette, ponto 07. Alfa Juliette, 07, gol 2008. encontra autorização na ação. Solo 256, aí. Solo 256. Pronto, como? Opa. Solo 256, via PC Luno 0, nível 370, saída Puca, transição Zivar, primeira curva à esquerda, transponda 5512. Solo 370, PC Luno 0, Puca, Zivar, com curva esquerda. 5512, Jona, Luno 2, 56, posição é A. Transição de táxi, mais um TJ, aponta push, por 256, controle 20 da sinal 8. Ativou o 1164. 1164, boa tarde. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, zona 0 mais. Autorizado, pouso na 10, gol 1164. Caso 2714, barreiras, autorizado nível 160, formato plano, saída Arbor, Alefa, após Cumó. Transponda 5523. O azul 2714, autorizado nível 160, barreira, retornando 0, a saída Arbor, transição Alefa, transponda entendido 5523. Está correto, senhor. Reportarado 2714. Controle? Algum 1885, solicita para a Duna. Senhor, o trem na aproximação, manda sobre o poder chegar da bom. O 1885, eu fomo trago agora a posição 12 horas, rumo sudeste, lanterna 2500 pés, na visual, em Charlie 206. Manda sobre o poder chegar da bom. Já é, gente, seguindo o via, gol 1885. Tango, Tango, Turi. Utilizado no final do... de aviação, o 1964. Voo 1964, Pata Duna, completo final, chame Turi. 118, pessoal, 95. 295. Comandor, boa tarde, voo 1964, estabilizado no X-ray da 10. O 1164, no solo 06, libera direita, chame controle solo, em 121-1, uma boa tarde. 211, boa tarde. 1964, mantém aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Guardado, 1964. Valeu, 2230, pode chamar o 76. Eu sou o Beltrão 1450. 230, chama agora central Recife, 288, alterno 2600. 288, 2600, obrigado, boa. 4, Alfa Juliette, pontão 02. Segue via Alfa Juliette pro 02, boa tarde. Uno 964, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso na 10964. Papapa Palpa, Tango Tango, Torre Salvador. Prossiga. Prossiga na chegada, gol 1885. Afirma, completando a redução para 2009. Reduzindo, gol 1885. Volo 1885, como trato posição de 12 horas, passando Donas a 12 de milhas, grau de speed de 190 nós, em aproximação, Econ 190, inicia a redução para aproximação, Volo 1885. Ok, iniciando a redução, Volo 1885. Estabilizado no ILS X-Ray, azul 4116. Azul 4116, completo final, chame Twin, 1985. 1895, boa tarde, senhor. 1885, autorizado 2000 pés, informe estabilizado. 2000 pés, informaria estabilizado, 1885. Salvador, boa tarde, hoje é 663. Boa noite, São Paulo, Guarulhos. Geneia 305, Guarulhos, autorizado, nível 360, com rota plano. Saída da ordem, são ótima, primeira curva direita, transponda 5530. Chamar 2 Bruno 1, 1 9 a 4. Estamos ótimo com a esquerda para o decolagem. Para responder 3 anos, vamos continuar com o motor 208. Boa, não é tanto luxo, não é 3 anos. Quebrando na porta, boa tarde, 1 9 a 4. 1 9 a 4, Alfa Juliette, portão 1 0. Alfa Juliette, 1 0, voo 1 9 a 4. Bolo 1885, completo final do procedimento, chama agora torre na frequência, 1895. Torre 295, 1885, obrigado, boa. 4116 na escuta. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 129. 130 com 129, está livre pouso, azul 4116. Torre Gol 1885, ILS 10, boa tarde. Bruno 885, boa tarde. Mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego no número 1, na 1 milha da cabeceira. Verde, 885. Azul 41, Uno 6, no solo Uno 3, libera direita, chame controle solo em 1, 2, 1, decimal 1. Uma solo 2, 1, 1, boa tarde. Solo Salvador. Uno 885, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. É livre pouso, pista 10, gol 1885. Quilo Virgínia, Alfa Quilo, faz 3, posição 4, Romeu. Via Alfa Quilo, posição 4, Romeu. Sete, número 4. Aguarde, confirma sua posição. Frente Alfa Tango Tango, atento à esteira de turbulência, decolagem autorizada. Pista no 7, vento 120 graus, 10 nós. Aguarde autorização do 7-1-4. Desculpa, a restrição inferior. Libera a direita, chame controle solo em 1-2-1-1. 2-1-1-1-1-8-8-5. Boa tarde, Gol 1885. Gol 1885, táxi de Alfa, com a festa Juliette. Alfa, Patango é com Papai November? Quatro cobra é com Papai November. A intenção é pista 17? Sete, confirma o pátio. Aproveitando a linguagem 108, está 1 minuto a rotatória, está visão. É 208, seu número é 2, 1, 8, acima 95. Boa tarde, eu vou 08. Um minuto para a rotatória, visão, com o campo. Guardião 08, final 97 autorizado. Apenas para informar, nas intermediações da final da 17, possivelmente em Tinga, existe uma fumaça, não sei se você tá visual. Prossiga a final 17 e aguarde instruções quanto ao pouso. Bom, só seguir uma final da 17, tem uma visual com a fumaça aqui. A nossa honra, vou local, Salvador, Salvador, confirma a intenção. Salvou o local, mas confirme a intenção, o setor de sobrevoo. A possibilidade de escrever a situação na final da 17 devido ao fogo negativo. Talvez você seja mais próximo, vai ser próximo. Sim, grato. O conto existe, aguardando cópia. Patrulha do Alfa Tela Tango? Patrulha do Alfa Tela Tango? A possibilidade de voar direto de China presente? Só de cópia. 393, Galeão, via roda do plano, Upper 9257, após pouso, New de voo 360, saída da El, líder Rumi, decola pista 90, primeira curva direita, acera 5540, controle 920, décima 8. 360, força para o Galeão, via roda 9257, voo, decola da 10, curva direita, bota da El, líder Rumi, 540, transmode controle 9208, da 3193. Correta, porta nossa 3193. Porta nossa 3193. Tango está autorizado. Voar direto ou destino 242. Opa, meu irmão, muito obrigado. Voar de cobre, porta 32. 1256, Índia, ponto espera 1895, ajuste no 095. 1855, Juliette, ponto 104. Juliette, 2004, voo no 85. Azul 27 no 4, ponto para o táxi, com POB de 63. 63, 5 horas, até na Chapão. Azul 2794, segue táxi em frente, atento ao Boeing da Lua, ao segundo que irá ingressar agora via Juliette. Após, segue até o ponto de pé, 1895 horas, no ajuste ao título 095. O Azul 2794, eles seguiram na da Gol, no ponto para chamar a torre, 1895 horas. Capatão Eco, Papa Novo, copia. Autorizado falando, Salvador, escrito o nome para esse corredor, aqui, aguardando a liberação do controle para acender para o 075. Decola da 197 com curva direita no corredor, aqui, transponder 0146 e o controle em 120, décima 8. Boa tarde, Guardião 08. Conhece, confirma o POB e área que sobrevoa? para o acionamento táxi chamado Rio 18295, altímetro 1015, bom voo. Plano 256, boa tarde, autorizado. A linhagem de colapso no zero, vento 150 graus, no 119. Decolou no zero, boa no vento. Oi, Salvador, muito boa tarde. O azul 2714, ponto de espera da 10, vai manter, gente do gol. Gente, azul 2714, após rolar a aeronave da Gol, autorizado a linha de manter pistão no zero. Após a aeronave da Gol, a linha mantém 10, 2714. Eco Papa Novembro, livre acionar, reporte táxi, parte 4. Autorizado, reporte para ingresso, pistão no 7, o Papa Tango Eco Papa Novembro. Janela 326, solicitação via chegada a Mari, desse Mateus 050. Inicialmente eu vou em Mari para interceptá-la. Peguei Mari. No 32, copia. Confirma, prossegue no corredor Excel ou no corredor Forte para a Feira de Santana. Gente, autorizado, Feira de Santana, restrição no meu país no corredor Axé, decola da 10 com primeira curva direita, aguardando liberação do controle para estender para o nível 065. Transponder 5552, controle 120, décima 8. Feito 32, livre acionar para o táxi que chama a torre 18295, altímetro 1095, confirma o aberto. 1256. 3205, posição 62. 3205, autorizado, feedback acionar, forte táxi. Reportarei, obrigado. Confirma o aberto. Gente, 1-1 a bordo para o táxi chama a Toyão na noite do sinal 95, altímetro 1015, bom voo. Entre 1-5-4, essa licitação, via chegada a Mário, desse matou nível de voo, 1-1-0 inicialmente. Tango sub e mantenha restrito o nível de voo 080. Pode ser, subi restrito ao 080. Chanelia 326, suba, deixa restrito o nível de voo 090, Chanelia 326, trava, posição agora de 1 hora, 27 milhas rumo sudoeste, passando 065 e acessão 080, Charlie 402. Afirmo, o Oceania 32000 restrito ao 090, está autorizado voar Duna, tem condições? Voar Duna agora, dá presente? Tem condições? Ações, vai sendo restrito ao 090. 1256, pode voar de par? 6326. Alfa Tango Tango, som para posição 12 horas, rumo nordeste, 23 milhas. Passando nível 120 descida ao 090. Esse tipo de aeronave, Alfa 318. Alfa, tem razão. Motor de Gol, 256, 3 Approach, dispara. Gol, 256, aguarde, dispara, área de jurisdição, 136. Controle Salvador, boa tarde, azul 27 no 4. Azul 27 no 4, contato radar no decolagem, submetendo nível de voo no 60. Submetendo 160, azul 27 no 4, tarde de restrição, senhor, de 15 DM? Azul 27 no 4, afirmo. Mantém a restrição da de altitude na carta, azul 274, nós temos trago na aproximação, chegada à área. Ok, então vamos até 3.000 aí, o azul 274. Xela 3267, Mateus 090, aguarde para descer. Para o táxi, o TAN 3805, né? Temos 221 a bordo, 3 horas e 35, andando na Galeão. 3805, autorizado táxi via Paiti 1 no Índia, ponto para chamar Tonhão no 8195, altímetro 1015, bom voo. 1015 agora, Paiti Índia, 1895 a torre. 3805, obrigado, boa tarde. 3805, confirme somente o PAB. 221. Sim. Obrigado. Informação papai em curso, aguarda um minuto, cópia. Número 2, prepara a saída, pufa, transição caiu. Transição caiu. Rolo 256, chame Recife, Rolo 2685. 2685, Rolo 2685, boa tarde. Para 230, desça para 2000, ajuste 1015, voo Ituna para o ILS, é o número 2. 230 para 2000, approach Ituna, voo TAN 3154. Number 32, Fox, send it back. Prepare our board, elephant. Xana 6321, copiou? Target 621, departure will be Arimor, Elava. 3193, prossegue com as informações, tá? Tá, que tem a via Paiti 1 no Índia, ponto de espera, chama Tui 1 no 8, pessoal 95, altímetro 1095, bom voo. Tá, botão, foi estimado para pouso em voo direto. Rono 7, Rono 5. Rono 7, Rono 5, anotei. 3-1-5, aguardar a passagem do Airbus da TAN, aguarda após a passagem, inicie o pushback, reaponte o táxi. Então vai dar uma passagem de aeronave da tarde. Até agora eu posso autorizar depois de ataque. 2744, Braco, obrigado. Selo 6326, distância para Duna, 15 milhas, livre ali. Livre ali, muito obrigado, Selo 6326. Escutei a 201, ready for copy. Salvador, Tio Serra, Alfa, Echo, Zulu. Clear, flight level 430. Vai, Alfa, Zulu, 2-1, after fly, performance flat plane route. Take off runway 17, after right turn. Arbor, departure, Elefa, transition. After Elefa, flight, performance flat plane route. 8-0-8, Salvador Departure Frequency, and Squawk 5502. Torre em Salvador, boa tarde, passou 3-2, acionado, transportado. Confirme para a torre. Passou 3-2, tá, então está o... Pode, pode, pode. Gente, livre taxa, chama para ingresso. Para agora, ingresso, passou 3-2. Eco Lima, Eco Fox Alpha, Astro Electra, Fly Itibo, Lavender, India Tango, Bravo Oscar, Lutro Zulu 2-1, Astro Fly Conforme Fato Play Lutro, Luffy Eco Serra 2-0-1. Sabe LS como número 2. Obrigado. Five 502 Skolk, Salvador Departure Frequency, 1-2-0-8. Voador, boa tarde, Itan 3205, decolou no perfil da Dael, cruzando agora, mil pés. Itan 3205, este é o controle, Salvador, contato radar estabelecido, passar 2000, girar linda, linda, ótima. 2000, linda, depois ótima, Itan 3205. LM1 42, Salvador Recife, 350, nível autorizado, Viando 17, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Viando ao Caju, 1208 controle, acione 5544 no prestado. Decola da 10, vento 150 graus com 0 na. Quadro para a escola, meia 142. Quatro, quatro, quatro. Para Edson, para Busbeck, acionamento do portão 5. 3, 1 de cópia número 2, aparra o meu, meu, meu. Via 320, interceptou o localizador? Interceptou no localizador, aguardando o glide. Sim, check o trem, torre 11895, Oceano Via 320. Torre 2895, Golden 17, confirma com o senhor 201, and you call Tower 1, A-195. 6326, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando pista livre, 6326. Pista 32, decolada ao 37, curva direita, mantenha a nossa frequência, aguarde transferência para o controle. Curva na direita, aguarde a transferência para o controle, pista 32. Ponte Piradão no 0, Torre 1, 1895, QNH 10 no 5. Índia Alfa, Ponte Pera 1895, QNH 1095, Xené 6395. Boa noite, Xené, aposto com a Bog Roidona, desça para o nível 1910 de Rio Trás. Informa a aeronave decola da frente, segue via litoral sul, sem interferir com sua decolagem. Livre decolar, domo 0, vento 1, 3, 0 graus, como 0 na. Tower, well, a Interceptor 5, go, go, Echo Serra, 201. Água de baixo, Elefa, água foi Elefa. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alpha. Zoa. Afirma, ativo. 7. Muito grato. Chefe 3, torre 1-1-8-9-5. 3154. 1895, obrigado, amigo. Uma boa tarde. Pode esperar. Salvador, Xené 6325, pode esperar, pronto, visual com a aeronave final. Xené 6326, livre pouso não no 0, vento no 30 graus, com no 0 nasa, altímetro no 0 no 5. Livre pouso não no 0, Xené 6326. Xené 6321, right for copy. Xené 6321. Salvador de Brasília, clear to flight level 360, via Upper 17. Decoff runway 10, after right turn, armor departure, elephant transition. Roger 0.8, Salvador departure frequency, Discoff 5551. 93 controle, contato radar, após 2000, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda. Após 2000, direto Leda, tá 3, 93, subindo ao 360. Controle Salvador. Boa tarde, meu pastor 32 e meu pés, corredor axé. Pastor 32, esse é o controle, suba para o 065 e siga a linha do litoral. 065 na linha do litoral, pastor 32. Meu Golf, confio o taxi 5, André? Salvador para Serra Novembro, Índia Papá, 200 o nível, virada do plano de voo, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbó, Elefa, mas Elefa segue direto. 1208 controle, 5536 o transponder. Ah, cruzando 1310, passou 38. Positivo, qual a razão de subida que está pregada? Duas ou mais transmitiram ao mesmo tempo, pastor 32, razão de subida. Faz por minuto. Não entendi. 1 mil faz por minuto, passa 38. Ciente. Foi na proa 340 subindo sem restrições, pastor 32. 340 acendendo sem restrições, passa 32.